769, estamos no centro Recife, 1251, alterno 13325. 251-3325, boa. 10, vento 050 graus, 039. Autorizado, é 7797. E o 5973, complete sinal, Sami Torre, 1895. É, confirme, 1895. 95. 10, 8, 9. Trone 1208, boa viagem. 208-7797. Colado 1700. 7597, contato radar, suba para o nível 340, voe da Elsa. 340 da Elsa, 7797. Bom dia. 5973, bom dia, quem negar no 0 no 3, reporte baixado e travado. 7, baixado e checado. 5973, autorizado pouso, pistão no 0, vento 060 graus, 039. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 060 graus, 049. Centro, repouso, baixado, checado, certo. WebSat 898, contact the 1251, 1325. 973, no solo azul no 3, livre pista pela direita, táxi via Alfa, aqui no pátio 3, posição 08, deixa sinalizadores. Yes, Vai manter na minha escuta. Vai livrar a pista pela direita, vai taxiar via Alfa Kilo, pátio 3 até a posição 08, Rio 5973. Alfa Kilo para 08. Diego Barbosa tá com esquema na Lufthansa, né? A 3, ratificando seu, sua posição, será a 06 do pátio 3. Mas chegou no 995, a sua identificação, desce para 4 mil pés, quem negou no 0 no 3, chegada bom. Delta. Bom dia, boa noite, 04, desça para 4000 pés, que é Gama 0 no 4, chegada bom. Gama 995, desce para 2000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 995. Gol no 804, desce para 2000 pés, autorizado final de linha, porta estabilizada. 804 para 2000 pés, autorizado final de linha, porta estabilizada. Controle Salvador, bom dia, Goma 7, informação Delta. Bom dia, Goma 7, no 5, vai direto bom, se desce para 4000 pés, que negão no 0, no 4. Estabilizado, Gol 995, completo final de semi torre, 1895. Confirmando a torre para o 995? 1895. 295, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 995. No 995, que é negão no 0 no 4, custa aproximação, reporte baixado e travado. Tá baixado e travado, avistando, Gol 995. 995, autorizado pouso pistão no 0, vento 070 graus, 05 nós. Que é negão no 0 no 4. Livre pouso no 0, Gol 995. Gol no 607, desce para o nível de voo 050, autoridade de chegada aberta. 050 na bola, gol no 607. Gol no 705, informa a velocidade indicada. 265, agora. Sim. Gol no 607, informa a velocidade indicada. 270. Sim, gol no 607, reduza para 2409, número 3 na aproximação. 740. 40 agora, vou lá no 60. Taxi Avia Alfa, vai reportar antes da Juliette. Afirmativo, vai reportar antes da Juliette, então, nova, tá bom. Comando 04, complete sinal, sendo torre 1895. Completa, torre 1895. Já já. Gol no 75, vai direto pelo. Direto pelo gol no 75. Torre Salvador, cordial, bom dia. Seu 1804, estabilizado no X-Ray visual. 204, corrigindo a aproximação, que negando no 014, responde baixada e travada. Baixada travada no 804. 204, autorizado pouso pistão no 0, vento 060 graus, 04 nós. 060 com 04 nós, tem pouso autorizado na cabeceira 10 no 804, tá bom. Autorizado ingresso na Juliette para o portão 03. Ótimo, portão 03.